Trio RPM, Juvenilia. Seal, Crazy. Carpenters, Only Yesterday. Haraway, What is Love? Nadia Ali, Silver Lenin. Começamos o programa de hoje com Ciron, Super Nature. No próximo sábado, a partir das 22 horas, na Rio Sul Rádio, você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio Serviço. O peixe-boi é um dos animais brasileiros ameaçados de extinção. A espécie não existe mais em muitos municípios do Amazonas. A venda ilegal de animais silvestres causa vários prejuízos ao Brasil. Entre eles, a extinção de diversas espécies. Para acabar com esse crime, a sua colaboração é fundamental. Se não houver comprador, não haverá vendedor. E deixando de comprar os animais, todos estarão colaborando para acabar com o tráfico. A proteção da natureza está nas mãos de todos nós. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do Ibama. 0800-61-8080. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você. Em qualquer lugar. Eu sou Giovanni Afonso e ouço a Rio Sul Rádio, de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu sou Esdras Felício e ouço a Rio Sul Rádio, de Joinville, Santa Catarina. Sou Dália e escuto Rio Sul Rádio desde a Ciudad de México. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. Boa noite. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Think you're such a cool kid, and everybody likes you. Now you think I'm stupid, say you know more than I do. But what you never understand is I used to be such a fan. But now you're such a cool kid, it's like I don't even know you. Yeah, I'm getting really sick, sick of how sorry sounds coming right out your mind. Been a nice girl, I'm pretty understanding. But you mess up my head, boy, and you're taking me for granted. And you're probably gonna throw a fit when I call you out on all your shit. Yeah, I used to be a nice girl, I bet you wish it lasted. I'm getting really sick, sick of how sorry sounds coming right out your mind. When your birthday comes, won't answer ya. Cause so what, so what? I'll go out and kiss your friends. Like, oh my god, get over it. Yeah, go get drunk so you forget I'm gone. Rio Sul Rádio. to realize you're the chorus. Everyone belong, keep holding on, we'll fan these flames until they light a beacon home to lead us on this open road. You're building. Side by side.